Rincón Sumatra Post. Agora recebo o chamado do Charlie indicando 810, frequência livre para coordenação. Essa é a guardião. Em condições visuais, que é negar uma 020, repartição com o local de pouso. Para pushback, eu também não te vou, 983. 1983, portão 5, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 983. Visual com o cabo guardião 07. 7, frequência livre, guardião 07. 7. Gol 1260, desce para 3000, país QNH 1020. 1260 para 2000 pés. vou confirmar, 3 mil pés. Tá, 3896, desça para 4 mil pés, que é negar 1020. 4.1020, 3896. Táxi Gol 983 com 170 a bordo, 3 horas e 30, alterna o Galeão. 3 e 30, Galeão, PUD, por gentileza? 170, 170. 170, copiado, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera no 0, chame turno 1 no 8, decimal 6, o altímetro no 020, boa viagem. 1020, autorizado, segunda direita via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 e meia, obrigado, bom trabalho. Azul 4207, autorizado, chegada bom, se desça para o nível 050. Primeiro no 2, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060. Torre Salvador, bom dia, com 983, ponto espera da 10. Voo 983, autorizado a decolar pistão no 0, vento uma centena, 1 no menos. Autorizado a linha de decolar da 10, voo 983. Gente, condições visuais, que negamos 020, reporte sumo através de Pituaçu. Oh. Salvador, Oxané 6140. Oxané 6140, formação em curso, vai ser atualizada em mais alguns instantes. É só uma chuva no setor norte do aeródromo, já passou, foi a única informação significativa. Pista molhada, o altímetro no 020, já temos aprovado 350 para Recife. Pronto para copiar? Prossiga. Aprovado a Recife, nível de voo 350 via aerovia Upper Whisky 58. Decolagem pista 10, vai manter a reta até cruzar 2 mil pés ou afastar-se 3 milhas, 0,3 milhas. Posso curva esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, Transão, Caju. Controle 1 no 20, decimal 8. A torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Transponder 50, 33. Afirmativo, 350, autorizado Recife, Euris 58, decola 2 mil pés, 3ME, curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju. 208 é o controle, 186 é a torre, 50, play 3, oceano. 5033, chame pronto para o pushback lamento, oxa. Chama lá. Boa, 397, está na posição 3 para puxa acionamento. Portão 3, autorizado é porte para o táxi, cono 397. Cortará. 3, autorizado decolagem de pistão no 0, vento 090 graus no 39. Ciente, autorizado a decolagem, está mantendo a posição durante alguns segundos e a devido à frustração aqui da cabine. Ciente. Grato. Ciente na decolagem, gol 93. Ciente. Cota para o Graé, Guardião 07. Guardião 07, tráfego avistado, pouso no pátio do Graé. Vento 090 graus, 129, poste no solo controlado. Reportará. 9,6, deixa para 3 mil pés, ajuste no 020. Deixa 3 mil pés com B20, na 3895. Eu não venho reduzir para 2009, segue para 10 milhas, um banco 638, rumo sudoeste, correção do nordeste. Reduzindo para 2009, 3896. Uno 983, decolado 231, chame o controle 1208. 208, obrigado. Salvador, gol 1982. 1983, contato radar decolagem, sua para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 360, 1983. Solo Gol 397 para TAC, 148 a bordo, treinando galeão, 4 e 10. Oito, quase 10 galeão, táxi direito via Índia, ponto 010, torre 186, altinho 1020. Via Índia, ponto 086, dia 20, ajuste Gol no 397. Pegas, 1-4, controle. Chega. Confirma aí qual é a distância de Salvador. Ei, bom dia, Gol 1260. Tá na, passando externo, baixar trabalho. Gol 260, tráfego avistado. Kenegão no 020, autorizado pouso pista no 0, vento 080 graus, 10 nós. Tem livre pouso, não, 10. Próximo, quanto espera, pronto. Gol 397, mantém bom esperador no 0. Lateral no 397. Gol 4. Ponto 207, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. Apenas confirme o vento, por favor. 090 graus, 109. Sim. Utilizado ILS, Santa 3896. Santa 3896, completa a final ILS, chame a torre, 1-8, decimal meio. Completa com a torre 286, 3896. Pioneiro 1-2, reduza para 2-2-0-9, desça para o Nijô 050. Reduzindo para 2-2-0, descendo para 050, Pioneiro 1-2. Mas o 4-2-0-7 está escrito antes disso? Isso ali, tá? Só na caixa do banco de Rio de Madrid. Gente, a partir de hoje vou direto pelo. 3 Salvador, bom dia, tá 3896 passando Simbra. Tchau, 3896, que legal, no 020, custando aproximação, cheque frente pouso e forma pista molhada. Ok, continua na aproximação, agora autorização de pouso, 30 checado, centro da condição da pista, tá? 3296. Piso 60 no Sabate 36, ele me pisa pela direita e chama o solo 1219. Direita 219, ligado. Alô, Salvador, boa tarde. Bom dia, Golo 260, livrou. Bom dia, Rino, Golo 260. Pousou, livrou via Taxiway Echo, taxiway direita Alfa e esquerda na Taxiway Juliet. O pátio é o 1 e o portão é o 8. Aqui, Echo Alfa Juliet pro portão 8, Golo 260. Chiback acionamento, acho, né? 6140 no 612. 7140 no 612, passarão 37 Gol, que vai ingressando no pátio, sentido da sua direita para a sua esquerda, vai estacionar a sua esquerda no portão número 8. Assim que o Gol liberar a cauda, livre puxar-se lá no meio, chame táxi. Nativo, mas o Gol liberar a retaguarda, vai iniciar. Nero 1-2, desça para 3 mil pés, atração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite localizador. Esquerda 020, limite localizador, descendo para 3 mil, pioneiro 1-2. Azul 407, desça para 2 mil pés, 1-0-2-0. 1-0-2-0, para 2-0-7. Gol 1983, agora centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 251-3325. Nero 1-2 reduzido para 1-7-0, nossa. Reduzindo para 1-7-0, pioneiro 1-2. 30 segundos para engraçar no pátio à sua direita. Tá ok, obrigado. Se tiver condições, está livre acionar na posição e na sequência eu puxo conforme fluido. Nove e meia, no salão de 39, chama em salão 219. 219, 319. 02, vamos para ultrapassar o curso localizador, aguarde o vetor final. Confirme. Ultrapassar o curso localizador, aguarde o vetor final para aproximação. Vai ultrapassar o curso, aguardando o vetor final, pioneiro. Neste portão já solicitou o push. Aguardar a liberação do mesmo, só um instante. Está livre até antes da Juliette aguardando ingresso do pátio. Ok, está livre até antes da Juliette aguardando a liberação do gate 62, está 2 para o curso localizador, curva direita para o 120. Direita 120 para o curso, pioneiro 1-2. Prossiga, pega. Localizador, papo 207. Firme. Papo 207, parcelizado, localizador. Eu posso estabilizar da Azul 4207. Reparamos. Pode descer para 2000, pioneiro? Aguarde, pioneiro 1-2. Pioneiro. Pega, 1-4, controle. Já temos aprovação do nível 140, está pronto para a cópia? 599595. Essa informação em curso é ATAM, o altímetro no 020. De Salvador, está autorizado o nível de voo 140, direto Ilhéus. Decola pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após curva direita, cumpre o perfil de subida da Euleda. Após Leda, aí sim direto Ilhéus. Controle 1208, a torre 1186 e o código transponder é o 5026, 5026. Travado. Azul 4207, curtindo aproximação, reporte avistando pista. Botaremos. Após 2.000 pés ou 3 milhas, curva à direita, saída Eleite, controle 120.8, torre 118.6, 5026, transponder. 5026, portão 14, chame pronto, trip 5595. Semana pronto, 5595. Leda Bridge. Aí é o Leda Bridge, 360. Taxi XM 140, tá com 95 a bordo, 355. Alterna Salvador. 155 Salvador, autonomia por gentileza? 355 autonomia, 95 a bordo, alterna Salvador. Aqui é a torre. Escuta, prossiga. Só para informação, o altímetro no 020, chuva leve agora sobre o campo, a pista molhada, chuva se encontra entre a final da 10 e o setor noroeste, ok? Da sua direita para sua esquerda, porém no campo agora, sobre o campo, leve. Por gentileza, reporte quando o visual baixar travado. Portaremos. Trip 5595, confirma a saída? A saída é da Euleda. Após Leda, direto Ilhéus. Da Euleda, obrigado. Beleza, foto 207? Sim. Estou a 700 pés, 4207. Azul 4207, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 130.07 nós. Gente, autorizado pouso 10, 4207. 118.6. Spec estramento trip 5595. 5595, remota 14 do pátio principal, autorizado, reporte para o táxi. 02, que é legal no 020, informa chuva sobre o campo, pista molhada. Ciente, pioneiro, 12. Torre, Salvador, bom dia, 6140, Xené, ponto 010, pronto. Xené, 6140, mantém o ponto esperado no 0. Vai manter. 4207 no solo aos 46, Rio Pista da Direita, chama o solo 219. 219, azul 4207. Azul 4207, pousou, levou. Bom dia, táxi autorizado Alfa Juliette, pátio 1, portão 01. Alfa Juliette, Pneu 1-2, primeira aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, pneu 1-2, visual com campo. 1-2, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pioneiro 1-2. Vai para o pátio de autoridades após o pouso, tá ok? Gente. Autorizado, 6140 após o pouso do Embraer, da Força Aérea, autorizado, aliás, mantém pistão no zero. Com 66 a bordo, autonomia de 4 horas e meia, alternando Porto Seguro, trip 5595 para o táxi. Porto Seguro, 430, o poder, por gentileza? 66, 66. 66. Gente, táxi à esquerda, contornando terminal, última direita na Índia, na saída do pátio, via Índia, na Alfa. Quando espera, torre 18,6, altímetro no 020, 1020, boa viagem. 5595 da Trip, linha 0. 5595 na Índia, quando espera da Alfa, altímetro 1020, iniciando táxi. Um 2 no solo, ao 5-0, existe para a direita, chama o solo 219. Se for à direita, vai chamar o solo 219, bandeira 2. Fala Salvador, pioneiro 1-2. Pioneiro 1-2. Gente que prossegue para o pátio de autoridades. Táxi autorizado até a Taxi Delta e aguardando para ingressar na pista. Autorizado táxi até a Delta, aguardando para ingressar na pista, pioneiro 1-2. Pronto, 1-0, 6140. Oceania 1-1-4-0, autorizando a decolagem de pistão 1-0, vento 1-4-0.